Olá, tudo bem? Aqui, como você pode ouvir, está tudo ótimo, tudo zen. Aliás, tudo maravilhoso. E você, como está? Feche os olhos, sinta a energia que emana deste simples movimento. Relaxe, respire fundo e antes de pensar em me mandar para qualquer lugar, reflita. É melhor só deixar um recado após o sinal. Mais tarde, quando eu estiver com os pés na terra novamente, eu ligo para você.